Justiça Negra Radical convida todos vocês para uma triste viagem ao submundo das drogas. Reve por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Uma poder quebrada com vários objetos, artigos para viagem, adulterar o cérebro, agulha para veia, canudo para carreira, um baseado enrolado de qualquer maneira, o cachimbo do lado, trajeto da loucura, o álcool acompanha. A escolha é sua, o jogo é jogado. Com um baralho marcado, escolha as suas cartas. Acende o baseado, o seu destino agora já está marcado. A morte está do seu lado, tome muito cuidado. Uma mancada, um vacilo, a morte é coisa certa. Malandro vai sentir aonde o calo aperta. A vida na malandragem não foi brincadeira. Muitos corpos a esmo marcaram bobeira. Inimigos eternos guardados do lado da lei. Siga seu caminho, mano, tente ser o rei. Calibre forte na cintura, tráfico o seu negócio. Dinheiro na mão, quem será o próximo? No seu caminho a morte está sempre presente. Muitos otários safados cruzaram sua frente, mas hoje estão comendo capim pela raiz. E você sorridente diz que a vida é assim. Quem pode mais chora menos, cada um tem o seu preço. A vida tem muito valor, mais que o dinheiro. Calibre forte na cara, assusta e intimida. O preço é muito alto quando se paga com a vida. Mas você só sabe jogar pesado para garantir o seu negócio de lucro fácil, espalhando pontos de venda por toda a cidade, viciando pessoas de todas as idades. Mas que diferença, moleque de infância, a vida que levamos juntos quando éramos crianças. Brincamos juntos, correndo, indo pra escola, mas você trocou tudo isso, seu otário, pelo submundo das drogas, pelo submundo, pelo submundo das drogas. Pode crer, otário, o mundo dá muitas voltas. Do topo se vai ao fundo, ao submundo das drogas. Pode crer, otário, o mundo dá muitas voltas. Do topo se vai ao fundo, ao submundo das drogas. Novos amigos mudaram suas atitudes, transformaram em defeito o que era virtude. Hoje você vive no submundo das drogas, pensando ser o chefão, tentando ser o mais foda. Mata, apavora, acha que é o mais certo. Aniquila, extermina, manda pro inferno. O crime se tornou uma doença fanática. Ódio na mente, morte na prática. Nossa amizade acabou, se perdeu num bueiro. Hoje para você o que resta é só carros, mulheres, dinheiro. Se esqueceu da favela, mas em todas as sessões, seu otário, tem a sua queda, tem a sua queda. Pode acreditar, pode acreditar. Pode crer, otário, o mundo dá muitas voltas. Do topo se vai ao fundo, ao submundo das drogas. Pode crer, otário, o mundo dá muitas voltas. Do topo se vai ao fundo, ao submundo das drogas. O caminho incerto, mais certo, pra quem se acha esperto. Para seguir este caminho, basta estar de bobeira. Independente ou não, de condições financeiras. No tráfico você se agarrou pra garantir seu futuro. É otário, um tiro no escuro. Na favela onde você morava, não sei se você se lembra, vários traficantes disputavam mais um ponto de venda. Um tiro a esmo teve seu destino certo. Projétil anexado teve seu paradeiro. Hoje chega a notícia que você enlouqueceu, e o morro sabe porque isso ocorreu. O mundo dá muitas voltas, prepara várias ciladas, sem ter dia e nem hora marcada. Fatos reais, dolorosos, que vão se repetir muitas e muitas vezes, aqui e ali, a todo instante, a toda hora, com crimes e violência, no submundo das drogas, no submundo das drogas. Pode crer, otário, o mundo dá muitas voltas. Do topo se vai ao fundo, ao submundo das drogas. Pode crer, otário, o mundo dá muitas voltas. Do topo se vai ao fundo, ao submundo das drogas. Somos Justiça Negra Radical, relatamos a verdade, doa quem doer.